Um jardim, um coreto à música e a saudade e a pedida que você está sintonizando nesta manhã pela Rede USP de Rádio, com gravações autênticas e originais, décadas de 20, 40, 50 e 60. Mas, nesta manhã de domingo, vamos nós com música. Ele reside em Porto Ferreira, alô, alô, Porto Ferreira, a capital nacional da cerâmica. Porto Ferreira também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. É ele, o nosso gentil ouvinte, o ferreirense Orlando Fernando Gomes, que nesta manhã quer ouvir, com o saudoso advogado e cantor Mário Reis, arranjo muito bonito do maestro Gaó, Mário Reis cantando, do Erivelto Martins, Mais Uma Estrela. Mário Augusto, da nova geração. Mário Augusto, com essa gravação da década de 60. Mário Augusto defende esta música mundialmente conhecida em adaptação para o nosso idioma do Mário Mendes. Mário Augusto em Sempre no Meu Coração. Para ele, o ferreirense Orlando Fernando Gomes, em nossa sintonia, que nos envia esse simpático e-mail, ele gostaria de ouvir ainda esta música raiz, mas esta música que tem muita qualidade, aqui com Nonô e Naná, que deram um verdadeiro show nesta gravação, cantando do Serrinha, Chitãozinho e Chororó. Sozinho, contemplando o firmamento, cada estrela é uma lágrima de dor, de sofrimento. Quando a lua vem saindo, já não posso contemplar, e relembrando o passado, meu consolo é chorar. Brilhou mais uma estrela no céu, e a nossa lua de mel, que mal começou, tão depressa se acabou. Thank you.